pra conversar, te convencer, te confessar, quero só você. E aí, galera, a vida tem dessas coisas, e olha só, chamego de menina, de volta pra vocês, ao vivo. Está de volta.